trombeta. Usa a trombeta. Chama a marcha. Chama a marcha. Toma tua espada. Toma tua espada. É hora de lutar. É hora de lutar. Solta tua voz. Com as muralhas, os dominos.